Delta Bravo. Continente. Continente Bravo Delta, autorizado táxi até o ponto de espera. Via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 1996. Altímetro 1022. Bravo Delta, PT. Autorizado, prosseguir via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, reporta para o cruzamento. O Chame 1140, a passar o 210, Chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. A passar o 210, 12685, alterna 12545, Chame 140, até já. É. Número 531, vetor radar sequenciamento, curva à direita, proa 235. O limite ao curso, localizador. No Ceará, 1351, direita 235, limite ao curso, localizador, está atingindo 4.000 pés. Na posição 8, com informação 90, 390 para. 1260, Recife autorizado, 390, permite 58. Bola da 1-0, curva esquerda, Cuca, transição Aracaju. Controle 1208, chame 5160. 390 para Recife, Perlito 58, Cuca, Aracaju, primeira curva esquerda, segunda 10, 308, controle 5160, para segunda 10. 260, chama o pushback para o Para, 260. Salvador, 2427. A 207 Rio de Janeiro, para a Copa. A 207 autorizado Rio de Janeiro, 360, Perzulu 10. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Controle 208, acima 5163. Autorizado, Rio de Janeiro, 360, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bridge. Perzulu 10. Controle 208, aciona 563 do 407. 407, correto, chama de estacionamento. Alfa, Modelo 1 BR, corredor forte, autoriza direto rotatória. Alívio direto rotatória, Índia 9 Uber Alfa, aguardando transferência de comunicações. A gente pro direto rotatória agora, chama a torre 12. Vai encontrar uma frequência para transição de frequência. Beleza, 5728, completa ele X-Ray, chamando torre 118, desse 16. 2862, tá já. WebJet 5722, bom dia. WebJet 5728, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. O Tango Índia Bravo na escuta? O solo em 121.9, apenas para a cópia da notificação? 008, tá livre, chama táxi. Chama táxi, cruzamento do eixo no 735, aguardando transferência de comunicações. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, agora à direita, 70 mil pés. Siga para 2 mil pés, aguardando a proa de interceptação. Considera 3 segundos, siga para 2 mil pés, aguardando a proa de Índia Bravo ainda não escutou da torre? Alfa Charlie Mike autorizado cruzamento no 735, vai prosseguir via Quebec Mike, na Lima vai chamar o solo no 21.9. Estimativo no 738, prosseguindo para 2 mil pés, autorizado, ele é X-Ray, reporte no localizador. Autorizado, X-Ray, ou gol no 738. Sobrevoo um Pituaçu, farol da Barra, vai prosseguir 500 pés, acionando 0137, o Tango Índia Bravo. Em 120 decimal 8 e a torre operando em 118 decimal 6 dúzia. Tango Índia Bravo. Era 351, decimal 8. 738 completa ele é X-Ray, chamando torre 118 decimal 6. 0351 completa ele é X-Ray, chama torre 118 decimal 6. Bom dia. Bom dia, 935 ainda na escuta do controle. A informação foi para o gol no 738. Passou Duna, interceptando agora o Loki. Completa ele essa X-Ray, chama de torre 18.6. 18.6, igual no 738. Completa 1-2-0, passou 8. Boa tarde, bom dia. Bravo já fora do solo. Tá transferindo no corredor axé. Juliette Bravo Delta. Mantenha 1 no meu pés no corredor axé. Aguardando para ascensão. Juliette, Bravo Delta. Batendo a cheia, guardando a autorização para acender. Controle Salvador, o Hidro Weber Alfa, na Burão da Cora, visual com campo. Bom dia, o Papa Papa Papa Telemarque, na Lima, para prosseguir o táxi para o 43. Papa Telemarque, você, estou aguardando a Lima, tem um tráfego puxando para Chono. Estou aguardando a Lima. Web 5722 Alfa, mantém a Juliette. Alfa 8722. 1-7. Quente, reportará na rotatória, grama base para 1-7, o Índia na primeira Alfa. Gol no 738, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0. Vento 1-3-0 graus com 8 nós. Livre pouso na 1-0, gol no 738. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, 1-0-2-1. Pátio Índia e Alfa, Manolá, 18-6, 2-0 da Gol. O Alfa Chalimarque seguindo o tráfego da Gol, contorno pátio 1, ingresso primeira direita, pátio 3. Chalimarque, vai seguir a Gol, depois pátio 3. da Torre Itaú Índia Brava, ok? Tem uma aeronave agora prosseguindo para a rotatória para pouso 117. Afirmativo. Seguiremos para o través norte da Torre, aguardando a orientação para cruzamento visual coronado na curva final. Bravo Delta, livre ascensão 105, mantendo a linha do litoral. Leque Bravo Delta, acendendo para 105, proa de coral. Confirme, vai prosseguir visual, interceptar a aerovia, confirme. Afirmativo, senhor. Vai, se possível, está presente com a proa de coral. Está livre, com referências visuais, livre ascensão 105, o Juliet Bravo Delta. Bravo Delta. Subindo em condições visuais para 105, pro onde parou? Você era 1351, vai passar o externo, completa o LS, chama a torre 1836. Você era 351, completa o LS, chama a torre 1836. Azul 4060. A sua identificação na chegada à mar, desça para 3 mil pés, o altímetro 1021. Afirmativo, em condição, ainda bravo. Já. Prossegue então o cruzamento, prosseguindo o farol de Itapuã, aguardando o transferência de comunicações de sangue, já bravo. Afirmativo, acelerando o cruzamento para o farol de Itapuã, informará quando livrado o eixo da pista. Salvador, agora 260, passa ponto de espera 10. Gente, Goma 260, mantém ponto de espera da 10 aguardando. Mantém, 260. O Força Aérea no 351, apenas para informação à sua esquerda, Robson 44, cruzando agora o campo, prosseguindo para o farol de Itapuã, sem interferir com a sua aproximação, ok? Aguarda apenas o eixo livre. Força Aérea 351, sente o tráfego, no visual, aguarda o eixo livre. O solo aos no 5, no 21, decimal 9 agora. O gol no 7x38. Bom dia, gol no 738. Gol no 738, bom dia, Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, repórter sua Juliette, gol no 738. Seguida tem uma aeronave agora para pousar no 01 Tucano da Força Aérea. Alternativa? Porto Seguro. Sim, script 5595, táxi Pátio 1, Índia Alfa, Alfa 090 Torre, 1862, Tachimento 021. VIP checado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus com 7 nós, o Força Aérea no 351. Força Aérea 351, autorizado, pouso na 1. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, como recebe a torre? 5.5 agora, já livrou o eixo da 10 e o eixo da 17, já aproximando o farol de Itapuã. Sim, Tango, Índia Bravo, prosseguindo agora o farol de Itapuã, transfere o controle em 120, decimal 8, bom voo até a volta. Controle 10, decimal 8, grato, Índia Bravo. Oi, Salvador, Índia na Liberalfa, virando agora para a final da 97. Final 97 autorizado, reporta na curta, o Índia November Alfa. Final autorizado, reporta na curta, o Índia November Alfa. Alfa Juliette 5, vai dar passagem ao trip, vamos no 732. Forçário no 351, no solo 117, liberando próxima à esquerda, via hotel, pátio militar, na miscuta até estacionamento. 260, vento 130 graus com 9 nós, livre decolagem, pistão no zero. Além da cola no zero, com 260. O Papa Romeo Índia, November Alpha, pouso. Continua a aproximação aguardando autorização de pouso, Índia, November Alpha. Continua a aproximação, autorização para pouso 917. Trip 5595 ali, mantém pistão no zero. November Alpha, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus com 9 nós. Gente, pouso autorizado no 7, de November Alpha. Uno 260, decolada Zuno 9, aciona 5160 no transponder, 5160 e chama o controle em 120 decimal 8, bom voo. 208, já acionado, 5160, Uno 260. Dia November Alpha, no solo ao Juno 9, backtrack autorizado, até o pátio 4, ao estacionar frequência livre. Uno 6, 1260, contato tardar na decolagem, suba 390, saia da PUCA. 390 na PUCA, 260. E 5595, vento 160 graus com 8 nós, livre decolagem, pistão na zero. Cinco, decolado aos 21, acionando 0260 no transponder, ele chama o controle em 120 decimal 8, um bom voo. 0260 acionado, chamará 1208. Salvador é o azul 4207, portão 1047 no momento. 4207 no portão 01, a livre, chama táxi. Controle, boa tarde, trip 5595 na sua escuta. 5595, contato radar na decolagem, suba 140, saída da EL. 140, saída da EL. Da torre. A Azul 4060, ciente, reporta no marcador externo, embaixo travado, azul 4060. Lagoinha 740, bom dia. Prossiga na chegada Mari. Desça para 3.000 pés, o altímetro no 021. Bruno 260, Rui Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 260. Azul 4060, na escuta. Alfa Charlie Mike, vai Aracaju, copia? Viu? Alfa Charlie Mike autorizado Aracaju, 1170, Golfo 677, decola da pista 10, primeira curva esquerda, na Fuca, Jamo, após direto Aracaju, controle 1208, acima 5120. Autorizado 50 Aracaju, Golfo 677, decola da 10, com curva esquerda, Fuca, Jamo, depois direto Aracaju, 1-2-0 no profundo, estamos com 04 a bordo. 4 horas de autonomia, Fernando Salvador, camarada para a semana. O Alfa Charlie Mike, eu confirmo o nível autorizado. 150. Corrigindo, é o nível 170. 170, obrigado. E o frequência do controle é 120.80, livre acionamento, chama táxi. Reportará quando já o táxi, Alfa Charlie Mike. Tango, Aracaju, tá parqueado parte 3 ou parte 5? Autorizado Aracaju no 090, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, na Conte, controle 1208, aciona 0136. Azul 4060, confirmando já embaixo travado. Gente, livre pouso, pistão no 0, o vento 1.40 graus, com 8 nós, o azul 4060. Livre pouso, não, 0, 4060. Livre acionar, chama táxi. Não copie Alfa Tango Tango, parte 3, livre acionamento, chama táxi. Autorizado Galeão, 3810, Azerzulu 10. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 1208, acima 5401. Autorizado conforme 3810, Dael, Bridge, primeira direita, controle 1208, transponder 5401, dano 06. Só confirma o nível. 380. Correto, 06, chama o pushback estacionamento. Bora. Cliente, mantém posição, aguardando para a cidade estar puxando o cachorro. ...4060 no solo aos 29, liberando próxima direita via Fox, solo no 21.9. Direita, solo 29, no 4060. Agora no 4060, Bruno. 4060, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette no 4060. Seguindo o tráfego da Azul, 41 no Índia Alfa, onde se espera da 10 Torre e o 98, altimetro no 021. Controle Salvo 2, Papa Romeu, Tâmega Bravo. Tâmega Bravo, prossiga. Atamante já no através de Pituaçu, visual com a nave à nossa esquerda, curta aérea. Pedido de autorização de seguir daqui para o heliponto da Engmar, que é a nossa esquerda, setor do CIA. Mantenha a linha do litoral. Prossiga com referência exótica, mantenha a linha do litoral, chamando Torre no 8, desse bombeiro, está no Índia Bravo. Afirmativo, mantendo o litoral, chamando a Torre no Índia Bravo. Web 6740. Prossiga para 2 mil pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Desce 2 mil pés, reporta no ILS US 6743. Controle ao trip 5595, autoriza dar presente pro Aileu. 3-1, autorizado todo. Direto Coral, o trip 5595. Azul 4207, maintain hold point 1810. Baila hold point, Azul 4207. Então, mantenha a proa de lida, aguarde para voar Ilhéus, o 5595. Aguardando para voar Ilhéus. Mantém o farol de Itapuã aguardando instruções. Afirmativo, mantém o farol de Itapuã aguardando instrução. Quando puder autorizar, nós pretendemos Serra 90, então Serra 90 é em mar no setor do CIA. Ciente. Solo Salvador, gol 9777. 5, mantenha conferências visuais, o Juliette Bravo Delta está aguardando transferência de comunicações. 777, pronto, 4. Pronto. 777, 1 minuto, Fox.